Seja bem-vindo ao mundo pesado, tá tudo escondido, sistema nervoso. Rege as mentes, faz delinquente, alienado e religioso. Fantoche do homem, segue o sistema, doutrina maldita que manipula. Segue a massa alienada, acredito em fábula que se mistura. Templo faraônico investe milhões, gastam com sua ostentação. Enquanto os templos que são verdadeiros morrem de fome, é desnutrição. Anéis de ouro e doutorado, lixo de teologia. O mendigo com fome é a igreja, precisa reforma, templo numa chia. Eu tive com fome, com frio e com sede, não me ajudaste. Só pensava em cachê, pregar por salário. Miserável de homem, formaste dízimo ou 10% que são pura enganação. Roubaste o cordeiro, será cobrado dos falsos profetas. Religião de seus louvores corrompidos, o céu não se agrada. Que faz dos púlpitos seu palco, show de sua palhaçada. A ideia é mil grau, passa visão aqui, discernimento. Demônio fardado de terno e gravata dentro do seu templo, que fala bonito, sabe enganar, mostra a sabedoria. Tem a aparência de piedade, mas pega eficácia, tem alma vazia. É fim dos tempos, eu tô ligado, se cumpre a profecia. E é o Chavei, e é o Chavei. Vem, vem, vem, vem. E a mentira vai cair, se preparem. E é o Chavei, e é o Chavei. Vem, vem, vem, vem. A Babilônia e suas filhas também. Tô tocando a trombeta, acordem agora, desperte do sono da enganação. Fui 20 anos seguindo a mentira e denuncia heresia da congregação. O fardo é pesado que a igreja impõe, fabrica sua depressão. Fabrica sua depressão, fabrica sua depressão. Cemitério de almas, vidas penadas que foi ceifadas pela doutrina da morte, que sobre elas foi pregada. A balança do cordeiro, sei que ele vai cobrar. Do falso amor, falsa caridade, só basta se despertar. O nome Jesus não é verdadeiro, pesquise agora, ainda dá tempo. Do Vaticano, que corrompeu todo um conhecimento. A besta que se levantou no mar é nível zero. Não prevalece contra os Yaldins que possuem do céu o verdadeiro evangelho. Mente blindada, o Arquikadosh é nosso guia. Cairá Babilônia e todas as doutrinas e as suas heresias. E no cálice da grande prostituta está a taça que contém todas as abominações de suas prostituições, ou seja, a veneração aos deuses pagãos, colocado por Constantino e hoje nome oficial chamado cristianismo. Cristianismo. Se informe. E ao Chavei, e ao Chavei, vem, vem, vem, vem. E a mentira vai cair, se prepare. E ao Chavei. E é o Chavei, vem, vem, vem, vem. A Babilônia e suas filhas também. CCB, Assembleia, Deus, Amor, Universal, Quadrangular, Adventista, Batista e Mundial. Todas são filhas da rainha, grande prostituta, que por Lutero fundou suas doutrinas moribundas. Deus dizia o Senhor Baal, Jesus de porco pode crer. E o paganismo imperando, e o povo nem vai perceber. Não interessa o conteúdo, querem a prosperidade. Se preocupando com a vida terrena, esquecem a eternidade. A traça corrói, a ferrugem consome, tudo aqui se acabará. Mas quem for valente no corpo presente, coroa de ouro receberá. Voando com os anjos no corpo imortal, nas ruas de ouro, vivendo ali no livro da vida, seu nome marcado por isso na terra. Não desisti, já sabia agora toda a verdade. A religião é enganadora, seja sincero, seja humilde, seja transparente. A vida toda vou sair fora, mas deixa aqui minha mensagem pra se refletir. A prostituta e as suas filhas, é tempo que elas vão cair. Vão cair, vão cair, vão cair. E é o Chavei, e é o Chavei. Vem, vem, vem, vem. E a mentira vai cair, se prepare. E é o Chavei, e é o Chavei. Vem, vem, vem. Vem, a Babilônia e suas filhas também. E ao Chavei, e ao Chavei. Vem, vem, vem, vem. E a mentira vai cair, se preparem. E ao Chavei, e ao Chavei. Vem, vem, vem, vem. A Babilônia e suas filhas também.